Ah, desgraçado! Só pancada, uma atrás da outra. Estúdio R, Renatinho Sertanejo. Aquele abraço, meus irmãos. Um abraço. Portão do Alacha. Eu sei que você não ama mais ninguém. Não quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais. Não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aê. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim. Feliz, eu prometo te fazer feliz. Pancadão, sonorização. Melhor, melhor que nós temos. Tirante de Lagarto, Sergipe. Sei que você não ama mais ninguém. Demais, não acredita no amor. Eu só te peço. Quem sabe canta aí que tá ao vivo, hein? Vem, vem. Eu prometo. Eu prometo te falar. Mais uma vez, vai. Investe em mim. Filho Bahia, onde mais sucesso? Agora eu vou pegar vocês.